Boa noite a todos. Espero que nessa noite, mais uma vez, ou o céu baixe aqui, ou todos juntos possamos subir até os céus. Amém? O que nós temos é que ter um encontro vivo com o Senhor. E durante todas essas noites, não há como nós não sermos tocados pela graça de Deus. Não há como nós não sermos envolvidos pelas suas misericórdias. E hoje eu tenho certeza que em mais uma oportunidade, Deus vai falar o coração da sua igreja. Deus não ia pegar você, tirar você lá da sua casa. Nesse momento você deveria estar jantando, ou deveria estar dormindo, ou deveria estar falando da vida do outro. Mas você veio aqui na igreja para adorar o Senhor, amém? Deus vai falar mais uma vez ao nosso coração. Mas eu queria cantar, Deus é tão bom. Vem aqui, minha princesa cheirosa, linda, maravilhosa. Um hinário. Não tem um hinário por aí, não? Vai aparecer aqui? Beleza, então vamos lá, Deus é tão bom. Irmã, a senhora aguenta um pouquinho aí que chegar um hinário aqui, a gente começa. Tem um hinário aí? Ah, tem bem uns 500 aqui. Esse louvor é só dos vivos, tá bom? Os vivos, eles cantam. Vamos nós. Deus é tão bom. Vamos lá, bem bonito. Vocês. Deus é tão bom. Maravilha. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é bom pra mim. As mulheres, bem bonito. Vamos lá, mulheres. Deus me quer bem. Aleluia. Deus me quer bem. Aleluia. Deus me quer bem. Deus é bom. Agora as mulheres só respiram porque os homens vão cantar. Vamos lá, vai os homens. Deus é bom. Para quem? Agora os solteiros. Não tem solteiro aqui não. Irmã, volte aí porque aqui tem que ser casado, viu? Vamos lá, os casados. Um, dois, três e... Deus me sustém. Vamos lá, casados. Deus me sustém. Aleluia. Deus me sustém. Aleluia. Deus me sustém, Deus é bom pra mim. Agora tem que ser com a voz e com o coração. Vamos lá, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é bom pra mim. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, muito obrigado porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és ótimo. E nesta noite nós queremos sentir esta bondade em nosso meio. Mais uma oportunidade que o Senhor envie o Espírito a assumir agora este microfone. Cale-se o homem e que Deus fale a esta igreja em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Pregamos usando o Novo Testamento, o Velho Testamento, agora vamos voltar para o Velho Testamento. Amanhã a gente vai para o Novo, depois Velho, Novo, Velho, Novo. E aí nós vamos aproveitando todas as partes da Bíblia para extrairmos lições espirituais. Para você que prega, é bom a gente saber... Novo Testamento, quando você anunciar um livro da Bíblia, utilize-o sempre no masculino. Por exemplo, 1 Samuel. Já no Novo Testamento, você utiliza o feminino. 1 Pedro. De vez em quando, às vezes, a gente acaba se equivocando, né? Por exemplo, 1 Samuel e 1 Pedro. Só um alô para os irmãos, quando forem de maneira pública anunciar um texto da Bíblia, no Antigo Testamento é masculino. Primeiro Samuel, primeiro Reis. Já no Novo Testamento você utiliza o feminino. Primeira Pedro, primeira e lá vai. Beleza? Só uma informação para de vez em quando a gente explanar bem aquilo que vai ser extraído da palavra do Senhor. Mas antes de ler o texto bíblico, quantos jejuaram hoje o jejum frugal? Levanta a mão. Eita, que maravilha. Hoje eu fui almoçar na casa de um irmão e eu quase tomo um susto do coração quando eu entrei no seu carro. E ele disse: pastor, o senhor é um homem de Deus. Eu digo: amém. Hoje lá em casa o jejum não vai ser frugal, vai ser muito mais do que isso. Eu digo: amém. Vai ser total. Eu digo: não, senhor. É nem condições. Faz isso não que eu morro do coração. Dá certo não. Irmão, vamos ser santo, mas desse jeito também não dá. Você vai fazer o jejum frugal quando você estiver sozinho em casa. Mas que bênção, foi muito bom. Deus seja louvado. Mas vocês sabem que nós estamos em um ritmo em que essa igreja, ela não pode ser a mesma depois dessa semana de oração. Então, a ideia de Deus é que esta semana seja o início de uma vida. E o diabo está com a capetada toda, infernizando lá fora, para que aconteça o seguinte: como ele não impede que você venha para a igreja, olha a igreja cheia, como ele não impede que você venha para a igreja, ele vai pensar o seguinte: bem, capetada é o seguinte, nós estamos de férias, os crentes não tem como, eles estão indo para a igreja, mas deixa terminar o fogo da semana de oração, que aí a gente chega junto. Então, irmãos, a partir de agora, nós precisamos escrever uma nova página no livro desta igreja, diga amém. Nós temos que frequentar os cultos. Quarta-feira os crentes têm que estar presentes. Em todos os cultos temos que estar na presença do Senhor. Amém? Você que estava fora da igreja, eu quero te dar um recado em nome do céu. Se tem alguém aqui nessa noite que estava afastado da igreja, eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Abre os ouvidos e o coração. Você estava de férias. E a partir de agora as suas férias acabaram. Volta para a igreja, em nome de Jesus. Acabou férias, tá bom? Então, pastor, eu tinha que resolver. Não, só nas próximas, se você tiver, que eu creio que não terá. Se tiver outras férias, aí você estará bem pertinho de uma cidade chamada Inferno, porque não tem condições, tá bom? Então, você que estava assim frio na igreja, graças a Deus que Jesus Cristo não voltou, amém? Eu agradeço a Deus, porque Ele não veio hoje. Porque se Jesus tivesse voltado hoje, todos nós estaríamos salvos? A nossa família estaria salva? E falar em salvação, olha para cá os vivos. Quantos aqui têm certeza que estão salvos? E o resto não tem certeza não, é menino? Sabe o que eu acho interessante? Você chega num irmão, 30 anos de igreja. Aí alguém pergunta: meu irmão, uma visita, um convidado chega, né? Conhece a igreja. Você tem quanto tempo de igreja? Eu tenho 30 anos de igreja. E aí, você está salvo? Está lutando. O que é que o convidado pensa? Esse cara está com 30 anos. Está lutando. Eu vou entrar agora, eu estou perdido. Que há 30 anos o cara está lutando. Irmãos, todos nós que estamos aqui, estamos salvos em nome de Jesus. Estamos salvos. Você só vai se perder se der uma zebra muito grande. Se for um pecado intocado, secreto, oculto, que ninguém consegue arrancar isso de você. Aí você se perde. Mas nós estamos predestinados para a salvação em Cristo Jesus. A única predestinação da Bíblia é essa. Estamos tudo certo para se salvar. A não ser que você seja tão nó cego que aí, meu amigo, você se perde. Então, pelo amor de Deus, vamos caminhar rumo à salvação e com ânimo no coração. Nós pregamos aqui um momento que a igreja de Deus tem que ser morna, fria ou quente? Igreja animada, uma igreja que vibra, que mantém equilíbrio, claro, não com extravagância, tentar inovar, é só colocar vida nos métodos que a gente já utiliza. Tem algumas pessoas que querem inovar a igreja, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que botar agora, fazer o seguinte, o teto em vez de ser ali, o teto vai ser aqui, o piso vai ser lá, o púlpito tem que ser lá na recepção. Não é por aí não. Quer inovar a igreja, é só colocar vibração no que já existe. Pronto, tudo acontece e tudo é bênção para a honra e glória de Deus, amém? Eu me lembro de Paulo, antes de entrar aqui na mensagem, Paulo um dia estava lá, vocês viram naquele dia que eu falei, os que estavam aqui, Paulo estava lá, já sofreu naufrágio, sofreu isso, sofreu aquilo, foi mordido por víbora e tantas coisas, mas sabe qual era o lema de Paulo? Alegrai-vos em quem, irmãos? Ele não desanimava não, Qualquer movimento, Paulo sempre estava animado. E eu vou dizer uma coisa, um dia Paulo estava em casa, estava lá cheio de irmãos. Aí os irmãos preocupados com Paulo: Paulo, rapaz, tu já foi picado por víbora, homem, tu já sofreu naufrágio, Paulo, tu já foi preso, para desse negócio de pregar o evangelho para tudo que é lugar, Paulo, te controla, criatura, não precisa mais não. E Paulo estava almoçando com os crentes, né? Estava lá à mesa, a refeição, eles almoçando, e os crentes preocupados: Paulinho de Deus, rapaz, para, Paulo, tu já foi preso lá, não sei aonde, foi preso acolá, Paulo, para de andar pregando para tudo que é lugar. Os irmãos dando conselho. Daqui a pouco Paulo comendo, Paulo, ai! Os irmãos tomaram, ai! Os irmãos tomaram, o que está acontecendo, Paulo? Ai! Paulo, a comida está fazendo mal? Ai de mim se eu não pregar o evangelho! Ai de mim, irmãos! Eu tenho que pregar o evangelho! E nós temos que ser assim, amém? Vamos, antes de ler a Bíblia, alguém me procurou na entrada e me deu um nome especial para que eu orasse. Pastor, quando o senhor for orar, o senhor utiliza aí as palavras que o senhor sabe, mas faz essa oração por mim. E aí eu quero fazê-la neste momento, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui nesta igreja porque nós queremos ser influenciados pelo teu Espírito. Mas nesta noite nós queremos colocar em tuas mãos a Alda. Eu não a conheço. Tenho nem ideia de quem seja, mas o Senhor a conhece, neste momento está ao seu lado. Que o céu possa tocar em seu coração. Ela estaria aqui, mas não veio. Como ela não veio até aqui, nós te pedimos que os teus anjos vá até onde ela está. E que ela sinta, neste momento, a presença de um anjo ao seu lado. E quanto nós que estamos aqui, usa-nos em nome de Jesus. Vamos para a Bíblia. 1 Samuel... capítulo 17, os vivos que encontraram digam amém. 1 Samuel 17, versículo 1 diz assim: ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Agora vem a parte fundamental, olha para a Bíblia. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam onde, irmãos? No vale, diz a Bíblia, vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Verso 3: os filisteus estavam acampados num monte. Deixa a tua Bíblia aberta e olha para cá e vamos conversar um pouquinho. Olha só o episódio. A Bíblia diz que vai ter uma grande luta. O povo de Israel estava acampado onde, irmãos? Onde eles estavam acampados? No vale. Agora, os filisteus estavam acampados onde? No monte. E quando eu olho para esse texto, eu quero pedir autorização aos irmãos para pegar um texto desse e, com essas duas palavras, a gente aplicar para a nossa vida espiritual. Então, eu não vou ser assim tão fiel ao texto de maneira histórica, mas eu quero pegar essas palavras e quero aplicar da vida espiritual. Vocês vão compreender. A Bíblia me está falando aqui de vale e de monte. Eu começo a entender que na vida do crente tem momento que nós estamos no monte, mas tem momento que nós estamos onde, irmãos? No vale. Há momentos na vida espiritual que a gente está no monte, mas grava essa frase aí, viu? Há momentos que a gente está no monte. Rapaz, é por isso que eu não vivo sem esta mulher. Minha filha, se você morrer, eu me entopo dentro do caixão. Quero nem saber. Eu desabo. Rapaz, mulher, eu vou te falar, viu? Irmãos, vocês lembram do jejum, não? A gente precisa ver se tem mais 7 aqui para amanhã. É ou não é? Pronto. Então, vamos lá. Eu queria ver 7 pessoas, em nome de Jesus, que querem jejuar amanhã. Lembrando que se você jejuou no sábado, quer dizer, no domingo, você pode jejuar de novo. O jejum, ele não precisa ser, por exemplo, o dia todo. Se você quer jejuar, por exemplo, amanhã de manhã, amanhã à tarde, na hora do almoço, não há nenhum problema. O importante é que a gente não quebre o link de jejum nessa igreja, tá bom? Então vamos lá, 7 pessoas para jejuar no mínimo. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uma multidão que ninguém pode enumerar. Pronto, então Deus seja louvado, obrigado. Hoje à noite vou lhe recompensar, diga amém. Deus te abençoe. Vamos lá, voltando aqui. A Bíblia fala que o povo estava no monte, os filisteus, Israel estava no vale, e nós pegamos essas duas palavras e começamos a aplicar na nossa vida. Existem momentos que a gente está no monte, existem momentos que nós estamos no vale. Agora, vamos falar primeiro do monte, para ver se tem alguém aqui na igreja que está no monte. Lá vai. Monte é um lugar alto ou um lugar baixo? É um lugar muito alto. Então, na vida espiritual, monte é um lugar de vitória. Monte é um lugar de triunfo, é um lugar de prosperidade. Irmãos, e de vez em quando a nossa vida está assim. Tudo é vitória na tua casa, tudo é maravilha na tua família. As portas estão abertas para você, quer no aspecto espiritual, no aspecto material, no aspecto da vida financeira, na vida familiar. Tudo vai bem, a tua empresa está tendo uma renda tremenda, você está indo bem. Sabe onde é que você está? No monte. Mas eu quero te dizer algumas características de quem está no monte. Primeiro lugar, quem está no monte tem uma sensação de superioridade. Quantos aqui já subiram em uma montanha? Quando você vai lá para cima, ou voar de avião, porque não andar de avião não tem condições, né? Voar de avião. Quantos já entraram no avião e ficaram lá em cima? Levanta a mão. Quando você está lá em cima, você olha para onde? Para baixo, né? Pelo amor de Deus. Você olha para baixo. Quando você olha para baixo, o rio parece o quê? Uma poça d'água. É ou não é? Por exemplo, você está lá em cima, você olha para baixo, as pessoas parecem o quê? Formigas. Você olha lá para baixo, as árvores parecem o quê? Capim. Sabe por quê? Você tem uma sensação de superioridade. Você pensa que está numa posição mais elevada, porque tudo é menor. Você está em cima. E na nossa vida espiritual, de vez em quando é assim, irmãos. Tudo é menor. A luta na nossa casa é pequena. A adversidade é tranquila. A tempestade no casamento é uma briguinha de vez em quando, só um murrinho no nariz para esquentar e acabou-se. É coisa simples. Quando a gente está no monte, em primeiro lugar, a gente tem uma sensação de quê? Superioridade. Segundo lugar, quando a gente está no monte, a gente se sente mais seguro. Eu vi uma história, que não é uma história, uma reportagem. Quando tem uma enchente no Pantanal Mato Grossense, os donos dos lugares altos, eles alugam as propriedades para os fazendeiros. Na hora que a água está tomando conta de tudo, então, os donos de lugares altos alugam as propriedades ali, os hectares, para os fazendeiros. Eles pegam ali o rebanho, a vaca, o boi, as cabeças de gado, e levam lá para cima. Porque nos lugares altos você se sente mais seguro. Você viu aí agora essa reportagem que passou algum tempo atrás das ondas de tsunami? Só escapou quem estava em lugares altos. Então, de vez em quando, a pessoa está no lugar alto na vida espiritual. Tudo vai bem na tua vida. Um probleminho na tua empresa, tu resolve de letra. Um probleminho na tua família, tu resolve de letra. Você se sente seguro. Você está onde? Imagina. No monte. Terceiro lugar. Quando você está no monte, você tem uma visão melhor. Você enxerga vários caminhos. Quando você está bem na vida espiritual, você está lá bem espiritualmente, tudo funciona, não tem crise financeira, não tem crise familiar, não tem nenhum tipo de crise. Você tem uma visão melhor das coisas. É porque você está no monte. Agora, tem três verdades para quem está no monte. Olhe para cá para eu lhe dizer. Porque tem gente, dinheiro, carro, empresa, uma vida legal, nobre... Aí está gostando da vida. Pois olha para cá, meu filho, que eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Primeiro lugar, lá vai. Quem está no monte não intimida o inimigo. O inimigo não tem medo se você está no monte, nem interessa para ele. Se você se encontra no monte, tudo vai bem na tua vida, fica ligado. Porque o inimigo vai tentar derrubar você. Mas uma coisa eu vou dizer e o inimigo está ouvindo. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ah, foi. Que vem o inferno, vai perder todo mundo. Que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário. Agora, o inimigo vai procurar tirar você, irmão, desse oásis espiritual. Você está indo bem no teu casamento, uma maravilha. Não vai continuar assim, não. De vez em quando vem uns abalos tão violentos que só pode vir do inferno. Você está indo tudo bem. Daqui a pouco é aquela crise que vai machucando o coração. Mas, ó, cuidado. Inimigo não tem medo de ninguém que está no monte, não. É por isso que Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 10, 12. Diz assim, ó. Aquele, pois, que pensa em estar em pé, cuide para o quê? Se você está desfrutando de vitórias, isso é muito bom. Mas cuidado, o inimigo não tem medo de quem está no monte. Segundo lugar, até nos lugares altos se travam grandes batalhas. Tem gente que pensa assim, ah, quem é rico não tem problema. Ah, quem está com a vida boa, está no monte na vida. Esse aí não tem problema. Claro que tem, irmãos. E às vezes muito maiores. Tem gente que é até tentado a dizer o seguinte, eu acho que pastor não tem problema. Você acha que pastor tem problema? Sim ou não? Ah, meu amigo. Tem os meus, tem os dela, tem um do pequenininho, que de vez em quando tem uns probleminhas assim, em miniatura, tem de vez em quando, e de todo o rebanho. No meu caso, 20 mil jovens e 5 mil desbravadores. Cheio de problemas. Vocês acham que eles ligam para quem quando estão com problemas? É complicado. Agora, alguns até disseram, pastor, me diga uma coisa. Pastor é tentado, o que é que vocês acham? As maiores tentações do laboratório infernal são dirigidas aos pastores. Lá no inferno. Isso eu estou... Uma alegoria, viu, irmão? Você sabe que inferno é sepultura, né? Mas lá no inferno existe o clínico geral, que foi formado, PhD, infernal, ele tem um laboratório que só prepara tentação para pessoas personalizadas. A tua tentação, tu pensa o quê? Tu pensa que a tua tentação é a mesma que a minha? A tua tentação é a mesma do teu esposo? Não, vem uma diretamente para você. Aplicou tumor, se não tiver com antibiótico, é o sangue de Cristo, cai e ainda fica se batendo. É, meu filho. Satanás, o bicho é PhD. Ele é assim. Agora, tem gente que até, pastor passa por problema. Teve gente que perguntou, pastor morre? Estão rindo. Mas vem cá, quantos aqui já foram para o funeral de um pastor? Tem o que aqui? Deve ter, tem mais de 150 pessoas aqui, né? Só a irmã. Que foi para o funeral de um pastor. Eu acho que seus dias estão contados, viu, minha irmã? Você revelou o segredo? Então. E o pastor já se, né? Só. Você está vendo? Agora, quantos aqui já viram um crente morrendo? Levanta a mão. Está vendo? Os crentes morrem mais que os pastores. Né? Os pastores vivem mais. E ainda tem gente que não respeita os pastores. É ou não é? Um dia desse, um irmão chegou para mim. Pastor. Chegou um irmão para mim. Pastor, rapaz. Eu não sei porque o pessoal fica assim, atrás do senhor e tal. Qual é a diferença sua para a minha? Eu digo, primeiro é a beleza. Quer mais quantas? Não, porque para mim, pastor, é carne e osso. E eu dizia, tu queria que eu fosse o quê? De ouro e prata? É carne. Não, porque para mim, pastor, nós somos todos iguais. Eu digo, não. É não. É não, filho. Não, mas o que é que o senhor tem melhor do que eu? Eu digo, não, nós somos iguais porque somos seres humanos. Mas em ministério nós somos diferentes. Ah, porque eu não concordo, o povo baba demais os pastores. Eu digo, meu brother, é o seguinte. Você já viu alguém morrendo porque falou mal da sogra, falou mal do ancião, falou mal do vizinho, falou mal de alguém? Na Bíblia, tu já viu alguém morrendo? Não, nunca vi não, pois eu já vi morrendo 40 porque falaram de pastor. Fala! Eu estou sentindo que tu está quase lá. Fala. Mas como assim, pastor? Abra a sua Bíblia. Eu falei para ele, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 a 24. Fala lá do menino. O menino vira Eliseu. Aí Eliseu não tinha cabelo. Ei, careca! Careca! Saiu lá a ursa, como nós conhecemos. Morreu os 40. Olha para cá. Vai xingar o pastor? Fala mal do pastor? Espero que você não morra. Mas pode passar perto, viu? Pode passar perto. Pastores enfrentam problemas, claro que enfrentam. Agora, nos lugares altos se travam batalhas, irmãos. Tem irmão que pensa que ele é o tal. Ele está no lugar alto e não tem problema. Tem problema. Principalmente quando você está nos lugares altos, tem problema até de possessão. Você tem que estar lá para administrar. Pense numa coisa que eu não gosto, é negócio de possessão. Irmãos, eu não gosto de capeta, não. O meu negócio é trabalhar com anjo. De vez em quando tem possessão, vão chamar quem? São duas coisas que eu já esquematizei na minha mente. Pastor, a pessoa está possessa. Eu não conheço nenhum capeta, não, meu irmão. Você vinha atrás de mim. É. E a outra coisa é na perseguição. A profecia diz que na perseguição, nós vamos ter que fazer o quê? Vocês lembram? Das grandes cidades para as pequenas. Mas sabe quem vai ficar nas grandes cidades? Os pastores. Pregando a perseguição. Eu já estou escolhendo um ancião para me substituir. Eu já vou delegar, irmãos. Eu vou conduzir o rebanho. Eu vou colocar um ancião para ficar no meu lugar. É assim que acontece. Possessão. Eu não gosto. Agora, claro, eu estou usando um hipérbole demais. É porque é uma coisa terrível. Um dia, eu estava numa igreja pregando. A mulher ficou possessa. Eu não paro o sermão para ir falar com o capeta, não, irmão. Eu já falo com o diácono. Ó, evangelismo acontece três coisas. Ou tem um possesso, ou tem um doido, ou tem um bêbado. Para ser evangelista, tem esses três. Eu prefiro dos três um bêbado. Um dia desse eu estava fazendo uma santa ceia, pessoal pós-batizado, lá está eu com vinho. Aí o bêbado entrou. Quando ele viu a garrafa de vinho, meu Deus eterno. Eu gosto de ter na Santa Ceia colocar uma cruz, um negócio assim e tal, uma coroa, aquele negócio todo. E jarros de vinho, copos com vinho. O vinho que é o suco de uva natural. Meu amigo, quando este bêbado entrou, os diáconos não se perceberam. Este homem pegou na garrafa de ornamentação de vinho e queria tomar o vinho. Eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, solte esse negócio. Não, porque não sei o que, não sei o que. Meu filho, solte esse negócio. Se você não soltar esse negócio, a tua pele vai começar a ser dilacerada. Os teus cabelos vão cair. Ele, ai, chocou o vinho. Ele derramou tudo, irmãos. É porque os irmãos ficaram assim olhando. É porque não tinha outro jeito. Eu prefiro do possesso, do doido, do bêbado, o bêbado. Eu prefiro o bêbado. Agora, um dia eu estava numa igreja. Estava no batismo de evangelismo. Uma coisa que eu amo na vida é batismo. Eu, se eu pudesse, eu morava dentro de um tanque batismal. É, o meu sonho é quando eu morrer quando eu estiver batizando. Na hora que eu te batizo, aí não... Ah! Buf, morreu. Morreu. Meu sonho é esse. Meu sonho, quando eu estiver bem pertinho de morrer, eu me tapo dentro do tanque. A ideia é essa. Eu estava batizando. E aí, quando eu estava batizando, o obreiro chegou para mim. Pastor, pastor, problema, problema. Qual o problema? Pastor, tem um rapaz aí que está possesso. E ele está lá fora. E eu digo, é bom fechar as portas da igreja para ele não entrar. Deixei ele lá fora mesmo. Não, pastor, ele está possesso e tal. Eu disse, meu filho, mas vou ter que entrar agora. Não, depois a gente conversa. Eu digo, ó, vai orando. Porque eu converso assim, quando eu vou fazer evangelismo, eu preparo os diáconos. Se acontecer qualquer coisa ilegal dentro da igreja, bêbado, doido, possessão, é tirar o indivíduo, coloca numa sala, eu faço a mensagem, quando eu terminar tudo, aí nós vamos lá. Porque o inimigo quer bagunçar o negócio. Ah, vem aqui, como é teu nome? Vem de onde? Onde é que tu vai? Tá ali, tem dinheiro, você quer o quê? Deita, rola, sentido, descansar. Dá pra mim não, meu irmão. Sai fora. Dá pra mim não esse negócio. Eu tava fazendo evangelismo em Maceió, igreja de Jacintinho. Conto já dessa outra aí. Tava lá fazendo evangelismo e essa mulher ficou possessa. A mulher ficou rinchando, eu nunca vi coisa igual. Lá no final, ficou rinchando, com o menino na mão. Aí tinha um ventilador da igreja. Aí a mulher pegou o menino, o ventilador estava rodando, o marido estava do lado, aí ia jogar o menino no ventilador. Aí o marido pulou em cima dela. Aí deu aquele tumulto, mais de 100 convidados. Daqui a pouco aquele negócio vai para um lado, vai para o outro. E eu vi a situação. Mas eu já tinha preparado os diáconos. Caso de possessão, tire da igreja com carinho e cautela. Porque tem diácono que o bicho é brabo. Sai, sai, vai sair não? Ufa, não é assim não. Tira devagarinho, filho, com amor. Mas tira da igreja. Depois eu vou lá. Depois eu vou lá. Porque, e você já pode resolver no caminho, para quando eu chegar lá, está tudo pronto. É, porque o irmão, ele tem o mesmo poder do que o pastor. Claro, se o pastor não é consagrado, o irmão não é, nenhum dos dois expulsa. Aí a mulher pulou lá atrás. tomei um susto. Foi na hora que eu estava falando da igreja verdadeira. E estava tudo escuro, né? Porque eu estava usando slides. Aí vi aquele movimento e tal. Continuei, a pessoa começou a ficar olhando e tal, olhando. E eu fui falando. Aí os diáconos foram 8 para tirar a irmã. Quer dizer, ela não era batizada, né? A senhora que estava lá. Na hora que foi tirar, a mulher se agarrou com o banco. Quem foi que disse que saía a mulher porque o banco não passava na porta? Aí eu tive que parar a mensagem. Eu digo, pessoal, olhem todos para cá. Eu digo, irmãos diáconos, isso já está tudo preparado, fique tranquilo, a gente já sabe como proceder. Coloquem-a para fora, para aquela sala especial, e pode levar o banco para que ela sente lá também com ele. Ah, bota para fora com o banco e tudo. Aí foi uma luta, 8 homens para tentar arrancar este banco desta mulher. Até que arrancaram, aí levaram a mulher. Preguei, normal, tudo certinho. Terminei, orei. Eu não vou me deparar com o inimigo sem antes me ajoelhar, porque eu não sou menino. Me ajoelhei, Senhor, eu estava ali sendo usado por ti. Mas agora não vai envergonhar a tua igreja. O Senhor sabe que eu sou um vaso quebrado, mas o Senhor me usando, a gente detona tudo. Agora, Senhor, eu vou me encontrar. O Senhor sabe que eu não gosto desse negócio de cão. Eu não gosto desse negócio. Mas, Senhor, me usa. Quando eu despedi a última pessoa, quando eu já ia sair para a sala, lá vem a mulher. Liberta para a honra e glória de Deus. Amém? Aí tinha uma mulher de outra igreja. Eu não vou mencionar o nome da igreja, porque a ética, né? Aí a mulher ficou revoltada comigo. Ah, mas eu não aguento um negócio desse. E a irmã adventista do lado. Se fosse na minha igreja, esse pastor, além de ser novinho, o bicho é fraquinho. Você viu que ele tentou se desviar, né? Se fosse o meu pastor, ele... Traga pra cá. E aí, meu irmão? Pode soltar que eu me garanto aqui. O que foi? Senta, levanta. Como é teu nome? Como é que foi? Rola. Volta, que eu não mandei. É assim. Se fosse o meu pastor, ele, depois de tudo isso, ele ainda desmascarava o inimigo. Aí a irmã adventista deixou ela falar, ela falou. Mas que pastor fraquinho esse teu. Oxente, ela falou. Aí a irmã falou assim, puxa, na tua igreja faz assim, né? Pois na minha, se tem uma irmã batizada na igreja, uma mulher de Deus, está com uma saia transparente, ela não sobe na plataforma, tu imagina o capeta. Se uma irmã batizada, se está mal vestida, ela não vai, tu imagina o cão. E outra coisa, se na tua igreja para a mensagem para dialogar com o inimigo, o meu pastor e a minha igreja nem quer conversa com Satanás. É, desculpa. Pois é assim que funciona. Estava numa igreja, na hora que eu estava pregando, o camarada chegou lá. Tá bom, fiz o batismo, aí eu vou saindo por trás da igreja, aí tinha um camarada no carro. Aí era justamente o rapaz que o menino me falou que estava possesso. Eu não sabia, né? Cheguei lá, eu cumprimento todo mundo. Quero nem saber quem é, eu cumprimento todo mundo. Aí quando eu cheguei lá, eu dei a mão pro rapaz. Boa noite! Aí ele ficou olhando assim para mim. Eu tirei a mão... Aí já me toquei, né? Eu digo, este é o cão. É ele. Aí saí devagarinho. Eu digo, acho que a noite não tá legal. Aí daqui a pouco aquele tumulto todo, ele quis falar comigo, também falei com ele. Moço. Depois de tudo, fiz uma reunião com a igreja, ele foi embora. Ele era líder de 11 terreiros de Macumba. Depois de tudo, ele estava assistindo evangelismo, estava lá e tal. Até que eu fui para casa naquela noite, eu só chegava em casa no distrito, ela aqui sabe, eu só chegava em casa meia-noite e meia, porque eu sempre gostava de vir dormir em casa, dormir ao lado desta morena cheirosa aí. E aí, naquela noite eu estava vindo, e estava eu e outro pastor, me deu um sono tão grande, mas tão grande, que eu tive que parar no meio da na cidade, que eu passava em várias cidades para chegar em casa. Aí uma cidade que tinha igreja, era tarde, mais de meia-noite. Aí eu bati na porta da irmã. Eu tenho uma vergonha. Eu peço tudo para a igreja, para construir igreja. Eu peço dinheiro a todo mundo. Quem tem dinheiro aí que eu peço mesmo. Para a obra de Deus. Peço para os outros, para construir um bocado de igreja. Agora, para mim, meu amigo, eu não peço não. Para dormir, vou nada. Mas naquele dia eu digo, mas pastor, rapaz, diz lá tu, pede trampo. Rapaz, mas o pastor distrital é tu. Eu digo, mas eu vou chegar na irmã, meia-noite, pedir, irmã, eu vim dormir. É mais fácil eu dizer, irmã, vamos fazer uma vigília. É, a senhora fica lendo enquanto eu fico orando, intercedendo. Eu disse, Aí eu cheguei. Mas os irmãos, é uma coisa, é fantástico. Bati lá. Ô irmã, Marcelo, irmão Marcelo. Aí daqui a pouco ele acordou assim, né, pela janela. Pastor! Eu digo, é não. Eu digo, ô irmão, tudo bem? Fiquei todo vermelho, né? Eu digo, aí eu não sabia o que falar, né? Aí eu fui perguntar, o senhor estava dormindo? Só acredita, sabe o que o irmão falou para mim? Aí eu não me aguentei. Não, não, não, pastor, a gente estava lhe esperando. Aí eu digo, eu não aguento. Oh, o irmão querendo me tratar bem. Eu digo, ah, se estava então, pastor, vamos entrar. Entramos e tal, dormi. Aí depois, no outro dia, eu descobri que o rapaz lá tinha ido para o terreiro, estava fazendo um despacho para que meu carro virasse naquela noite. Tá bom. Fui fazer um batismo depois, voltei na igreja, 14 batismos dentro de uma lagoa, depois de uma semana. Estou lá batizando, daqui a pouco aparece ele. Eu digo, ah, meu pai do céu, já não gostei da história. Eu digo, sabe uma coisa? O Espírito Santo, ele tem que me usar para eu apelar aqui, que eu vou apelar e esse cara vai se converter agora. Na hora que eu batizei, o último, quando eu procurei, o campo mais limpo. Tá bom, fui embora. Cheguei na casa de uma irmã meio-dia. Fui almoçar na casa da irmã, porque à noite tinha mais batismo na igreja, um batismo na igreja, e os demais eram no açude lá, na lagoa. Aí eu estava na casa da irmã, pastor, você quer uma rede? Eu digo, irmã, fica à vontade aí. Botou uma rede na área, os irmãos vêm tudo, quando a gente chega assim, principalmente igreja do interior, pastor chega, parece um acidente, junto com um bocado de gente. Os crentes ficam tudo ao redor, olhando e conversando, e a gente falando, e abraçando o povo, e comendo junto com o povo. Aí daqui a pouco, adivinha quem chegou? Quer dizer, adivinha não, que é pecado, é imagina quem chegou. Eu digo, esse cara está atrás de mim. Eu fiquei suspeitando. Ou eu sou um homem para expulsar ele, ou então eu acho que eu tenho um cara de capeta e ele quer fazer amizade. Só pode ser, porque onde eu estou o cara está, não é possível. Aí ele chegou, eu fiquei sério. Ele disse assim, você é o pastor da igreja? Eu olhei para ele assim e disse, o que é que você acha? Tem batismo hoje à noite? Aí eu digo, tem. Coloco o meu nome porque eu vou ser batizado. Aí eu quase tenho um infarto. Aí eu me levantei. Mas como eu vou ser batizado? Eu digo, mas dá certo esse negócio. Falei pra ele. Mas como assim? Eu assisti o evangelismo. Eu quero ser batizado. Tá bom, você vai ser batizado. Aí como ia ter um batismo, a gente precisava de água, ele tinha uma carroça. Eu digo, ó, eu entro com um tanque. Porque eu tinha um tanque que entrava, meu tanque era dentro do carro. Eu tinha um tanque móvel, rolava dentro do carro. Eu estou por ali, qualquer coisa lá, tem, já estudou a Bíblia já, creio no Senhor Jesus, irmãos, peraí, encha aí enquanto eu prego e depois a gente batiza. Pronto. Ela sabe, nós levávamos o tanque e batizávamos na casa das pessoas. Cansei de fazer batismo em cozinha, em quintal, na área, colocava o tanque lá na calçada da irmã, fazia um apelo para todo mundo que estava na rua para estudar a Bíblia. E aquele camarada, eu falo, o tanque está aqui, manda encher o tanque, eu entro com o tanque, tu entra com a água. Então vai buscar água lá no açude e vem, beleza, marcou tudo certo, à noite, cheguei lá. Na hora de batizar o camarada, eu estava lá atrás, eu ia me preparar, ele veio para perto de mim e chegou assim e disse assim, pastor, eu parei aqui e não consigo mais sair daqui. Eu digo, mas como assim, pastor, as minhas pernas eu não sinto mais? Eu disse, rapaz, eu já passei por isso, né? É um nervosismo. Ele disse, não, pastor, não é nervosismo, não. Aí eu olhei para ele, quis brincar um pouquinho, né? Porque estava ficando um clima tenso, tudo escuro, né? Eu digo, não, se você me fez aqui para vir lhe batizar, nós enchemos o tanque, eu vou lhe batizar nem que eu lhe arraste. Ele, não, pastor, eu não consigo sair daqui. Eu digo, ah, mas você vai. Você vai. Não, pastor, não consigo. Aí eu orei com ele, fui batizar. Aí ele foi, só tinha dois batismos, do rapaz e o dele, né? Aí lá vem ele. Quando ele colocou o pé dentro do tanque, ele tirou. Aí a igreja já sabia, ficou todo mundo olhando. Os irmãos, em vez de ficar orando, ficam olhando para ver o que é que vai dar. Eu quero ver o que é que vai dar. Aí ele colocou e tirou. Até que ele buf, pulou dentro d'água. Não conversei, coloquei a mão dele aqui, expliquei como é que era, levantei a mão. E ele se tremia muito, mas tremia muito. E aí pegou no meu braço e ficou tremendo nós dois lá. Eu fazendo a oração, teve irmão que pensou que eu estava dando era tchau. Tremendo assim. Orei, te batizei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Quando ele foi, ele não quis ir. Ele foi e não quis ir, até que ele batizou. Quando ele subiu, já foi com um sorriso nos lábios e liberto. Amém. Aí depois de tudo, a gente se abraçou e tal. Ele, um outro jovem, diferente. Aí ele disse assim, pastor, estou feliz. Aí eu me lembrei de Deuteronômio. Eu digo, ah, vem cá, peraí. Será que tu tem alguma coisa na tua casa que é envolvida de macumba ou alguma coisa desse tipo aí na tua casa? Pastor, eu tenho um livro do São Cipriano, eu tenho um livro não sei mais de quê, eu tenho um livro disso. Ah, então nós vamos ter que queimar tudo isso aí. Eu ia esquecendo, tem que queimar tudo isso aí. Pastor, mas a gente só pode queimar, então, se for meia-noite. Eu digo, irmão, tu esqueceu que tu foi batizado e tu não faz mais despacho? Porque meia-noite esse negócio de despacho, irmão. Pastor, tem que ser meia-noite. E lá eu lhe explico. E tem que ser nós dois. Eu digo, aí eu não vou dar. Eu digo, vou nada, meu amigo. Deixa, eu digo, ah, sabe uma coisa? É bom deixar o livro lá mesmo. Deixa lá. Não, pastor, eu quero queimar. O senhor deu uma boa ideia. Eu digo, então vamos fazer o seguinte. É melhor chamar o obreiro. Né? Eu, o obreiro e você. É bom de três. Essas coisas assim é bom de três. Aí foi nós três. Aí ele me levou para dentro do mato. Lá, como diz o cearense, para dentro do mato. Cheguei lá. Aí eu deixei o diácono, né? Eu disse, ô irmão, pastor, você está indo para onde? Eu digo, eu estou ali. Estou indo ali. Ele disse, irmão, qualquer coisa, quando eu cantar um hino alto, o senhor pode chegar já para me ajudar a cantar. Pronto. Deixei lá, não expliquei nada e fui lá. Aí ele levou um bocado de livro. Aí teve um momento lá, nunca mais eu me esqueço. Eu estava lá, quando eu cheguei lá, o obreiro estava aqui, inclusive estava em teologia, e ele lá, botou os livros no chão. Pastor, eu queria que o senhor dissesse agora, lesse aí na Bíblia para mim, dois textos que o diabo odeia. Primeiro, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Pastor, se tem um texto que o diabo odeia, é os 10 mandamentos. Leia. Segundo, Salmo 91. Tá bom. Eu digo, ó, eu leio os mandamentos e tu leu o Salmo 91. Beleza. Pastor, quando der meia-noite em ponto, o galo vai cantar, o senhor não se assuste. Eu digo, como é que é, meu amigo? Galo vai? Cadê o galo? Pastor, o senhor não vai entender. Leia os textos. Irmão, quando deu meia-noite, eu, pela primeira vez, me arrepiei, assim, de expectativa. Meia-noite, os galos começaram a cantar. Vocês imaginam isso aí? Eu digo que eu ouvi os galos cantando. Eu olhei para o relógio, meia-noite. Eu olhei assim para o irmão, eu doido que meu celular tocasse. Eu falei, dá licença aqui, deixa eu atender o telefone. E aí eu estava lá, quando acontece, ele olhou para mim e disse assim, pastor, pode orar, porque o inimigo acabou de chegar. Eu olhei assim para ele e disse, deixa de brincadeira. Eu digo, não brinca com coisa séria, não. Ele disse, é, pastor, ele está aqui do meu lado. Eu digo, me diz qual é o lado que ele está para ir para o outro. Orei assim, olhei para o obreiro, então vamos orar. Orei com ele, nós oramos, aí ele pediu para orar. Ele fez uma oração linda. Quando ele terminou de orar, nós queimamos todos os livros. E a partir daquele dia, ele me falou uma coisa, pastor, eu agora sou outro para a honra e glória de Deus. Amém? Nos lugares altos você trava batalhas também. Não é fácil. Ah, é pastor, mas tem batalha. Ah, o irmão é bem sucedido. Tem batalha. E a outra coisa que eu queria dizer para você, para a gente ir agora para a parte final. Irmão, no lugar alto, você está no lugar alto, você está no monte, tudo vai bem? Então vai. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você está no monte, você desconfia quem lá lhe colocou? Foi Deus. Diga amém. Porque tem irmão que pensa o seguinte, ah, porque eu cheguei aqui, eu não tinha nada, e aí eu entrei nessa empresa como funcionário, sou gerente, mas agora eu já sou dono, eu já tenho um carro, uma BMW, um S10 cabine dupla, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você só tem, meu amado, porque Deus te deu. É Deus quem te deu. Tem irmão que diz, bem, eu tenho isso, os meus ternos todos são risca de giz, o meu sapato é 200 e tantos reais, você tem? Tranquilo. Agora, só coloca uma coisa na tua cabeça, amado, que é Deus quem coloca você nos lugares altos. Ah, não, pastor, é porque é o seguinte, é porque eu trabalhei muito. Pastor, eu ralei para conseguir isso. Hoje o que eu tenho é muito suor. Não é suor, não, meu filho. É Deus quem lhe deu. E como você suou, ajudou. Mas Deus quem lhe deu. Você sabe o que, é que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, versículo 18? A Bíblia diz assim claramente, a Bíblia fala assim, muito enfaticamente o seguinte: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me ajudaram a adquirir estas riquezas. A Bíblia diz, antes te lembrarás que foi o Senhor teu Deus quem te deu forças para adquirires estas riquezas. Diga amém. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, está na Bíblia, diz o seguinte: graças a Deus que é Ele quem nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém, irmãos. A Bíblia fala, Atos capítulo 17, versículo 28, porque é nele quem movemos, é nele em que vivemos e é nele em quem existimos. É Ele. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus. Amém? Tudo vem de Deus. Se você tem alguma coisa, não é tua, é de Deus. Quando nós pregamos sobre dízimo, eu pergunto à igreja: irmão, se você ganha 100 reais, quanto é que é teu? Ah, meu é 90, Deus é 10. Não, senhor. Se você ganha 100 reais, quanto é que é de Deus, irmãos? 100 reais. Agora, quanto é que você devolve para Deus? 10 reais. Sobra quanto? 90. De quem é os 90? De Deus. Mas você quem administra. Deus é tão bom que deixa você administrar. Tudo que você tem provém de quem, irmãos? Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Agora, para finalizar, talvez você não está no monte. É bom estar no monte. É só ter cuidado. Talvez nesta noite eu estou falando para pessoas que estão no vale. Se no monte você tem uma sensação de superioridade, no vale você tem de inferioridade. No vale o rio parece açude. No vale as árvores parecem que têm o seu tamanho maior. As pessoas parecem que são gigantes no vale. Você sente-se desprotegido, tem uma visão limitada. Talvez eu estou falando para alguém que na sua vida espiritual você está no vale. Cheio de problemas, cheio de dificuldades. Você tem problema no casamento, tem problema familiar, tem problema na empresa, tem problema em tudo que é lugar. E cada problema parece um gigante. É porque você está no vale. Agora eu quero te dizer uma coisa. Tem alguém aqui passando por problemas? A uva, ela só é esmagada porque depois tem um suco de uva. Amém? Eu queria dizer para você que a estrela, ela só brilha à noite. Eu quero dizer para você que o ouro, ele só vai para o fogo, porque depois ele tem um brilho melhor. Se tem alguém aqui que está sendo esmagado pela vida, é porque Deus vai tirar de você um conteúdo melhor espiritualmente. Se tem alguém aqui que está nas chamas, o teu casamento está se despedaçando, você está numa vida triste, você está machucado, oprimido, deprimido. Eu quero te dizer uma coisa, o fogo está ao seu redor, é porque Deus vai colocar um brilho refinado na tua vida. Creia nisso. Agora, primeiro lugar, está no vale, está sofrendo, pois olha para cá que o último recado é para você. Por mais profundo que seja o vale, o Deus que nos socorre sempre está acima dele. Amém? É por isso que Isaías capítulo 43, versículo 2 e 3 diz o seguinte: quando passares pelas águas, estarei o quê? Contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Amém, irmãos? Salmo 23, versículo 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está com você. Deus está segurando o seu casamento. Deus está segurando a sua família. Não temas. Pastor, mas eu estou com medo de meu marido me abandonar. Não temas. Sabe por quê? Sabe quantas vezes tem na Bíblia a expressão não temas? 365 vezes. E aí, pastor? Quantos dias tem um ano fora o ano bissexto? 365 dias. Pois todos os dias Deus olha para você e diz: meu amado filho, não temas, porque eu te abençoarei. Não temas, não tenha medo. Não existe vitória sem luta. Você tem que lutar, amado. Se tem alguém aqui que está com dificuldade financeira, você está lutando, luta, porque Deus só recompensa aquele que luta. Deus só dá um troféu de ouro para aquele que vai competir, aquele que está dando o seu sangue. Continua lutando. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 37, a Bíblia diz o seguinte: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Salmos 30, versículo 5, diz o seguinte: um choro pode durar a noite toda, mas fale vocês, a alegria vem pela manhã. Talvez tem gente que está na parte mais escura da noite. Deus trouxe você aqui nesta noite para te dizer o seguinte: te prepara, porque a alegria vem pela manhã. E para finalizar, é no vale que nós conquistamos as maiores vitórias. Não é quando você está no monte, não é. Eu me lembro de Jacó em Gênesis 32. Ele lutou com um anjo. Ele estava onde? No vale de Jaboque. Ele lutou. E depois que ele lutou, ele era enganador. Depois ele tornou-se Israel. Ezequiel, capítulo 37, a Bíblia diz que o homem de Deus, Ezequiel, foi num vale. Só tinha ossos secos, não tinha nada. E Deus fez a coisa mudar ali no vale. E quero terminar com a história que nós começamos. Samuel, a Bíblia fala, primeiro Samuel, que Davi estava no vale. O povo de Israel estava no vale. O povo, os filisteus estavam onde? No monte. Lá no monte. Estava lá. Quem vai lutar comigo? Vamos lá. E o povo no vale, sofrendo, deprimido, cheio de problemas. E os filisteus no monte. Aí a Bíblia diz que chega um rapazinho. Qual era o nome dele? Davi. Davi, filho. E Jessé, estava lá, pastorzinho de Jessé, vai andando com as marmitinhas. Daqui a pouco ele olha para o povo, está aquele clima estranho. Mas o que está acontecendo aqui? É porque esse gigante aí, há 40 dias está lá. Como era o nome do gigante, irmãos? 40 dias está lá desafiando o povo de Deus. E quem vai lutar comigo? E esse homem está no monte. Nós estamos aqui no vale. Nós estamos no vale. E o homem está no monte, não dá para lutar com ele. E aquela clamúria entre o povo. Aí Davi olhou assim, como é que é a história, menino? E não tem um caba macho aqui para ir lutar com este homem aí, não? Ah, é que não dá, não. Que não dá o quê? Segura essa marmita aqui, que eu vou lá. Para. Bota a chupeta na boca desta criança. Bota a fralda, que ele está muito empolgado. Davi, não. Eu vou lutar, que eu vou mostrar para ele quem é Deus em Israel. Não vai dar. Até que com muita conversa, tá bom. Então vai, então vamos equipá-lo. Lá vai. Colocaram um capacete em Davi. Puf, aí Davi. Davi, segura a lança. Ficou assim. A couraça, ficou assim. Aí quando botaram tudo, ele puf, caiu. Aí o povo, pelo amor de Deus. Olha quem vai nos representar. O homem nem com armadura pode. Não dá, não. Sabe o que Davi fez? Tira tudo. Tira capacete. Eu não uso isso. Tira tudo. Que eu vou em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Agora me dá a minha baladeira. O meu estilingue. O povo de Israel olhava para Golias. É muito grande. Não tem como derrotar. Pois Davi olhou. É muito grande. Não tem como eu errar. Tem nem como eu errar. É tão grande que eu só vou dar em uma e ele vai derrubar. Aí Davi chegou lá. Aí Davi, um adolescente, brincando com o estilingue. Aí o Golias olhou assim para ele. Cadê teu pai, menino? O que é isso? Eu vim lutar com você. Ah, eu não acredito. Sabe o que Davi falou? Está na Bíblia? Então eu vou lutar de costa. Pronto. Vamos lá, começar. Aí Davi falou, não, eu quero atingir a tua testa. Vira para cá. Aí começou lá aquela discussão. Se fosse hoje transmitido na televisão aqui em Recife, seria, sabe o quê? Topa tudo por dinheiro. Você imagina um homem narrando. Grande luta. De um lado, Golias, mais de 3 metros de altura. Do outro lado, ele, Davi, 1,50 m. De um lado, Golias, mais de 400 quilos, com armadura e tudo. Do outro lado, ele, Davi, 60 quilos. Nas apostas, o povo ia apostar em quem? Golias. Talvez o teu problema, todo mundo está dizendo que vai dar errado. Mas Deus está te dizendo nesta noite que vai dar certo você resolver este problema. As apostas estão todas voltadas que vai dar errado. Mas Deus vai surpreender você. Deus vai colocar vitória na sua vida. Deus vai colocar colorido no preto e branco. Creia nisso. Davi foi lá, pegou o estilingue, rodou, colocou uma pedra, rodou e... Tum! Aconteceu com um gigante? Morreu em pé e depois caiu. Diga amém. Agora, você acha que a força de um adolescente derruba um gigante? Na hora que ele estava no vale lutando com Deus, na hora que ele lançou a pedra, o Espírito Santo disse assim: Senhor, deixa eu derrubar esse, Senhor, vai. Ele, o Espírito Santo pegou a pedra e enquanto ela ia no percurso, o Espírito Santo agiu e disse: segura, gigante! Tome! Pá, caiu para a honra e glória de Deus. Diga amém. Caiu. Sabe por quê? Porque quando nós lutamos com Deus, nós alcançamos vitórias. Agora tem irmão na igreja que está lutando contra Deus. Aí não tem condições. Sabe o que é que eu aprendo? Que Deus só nos trouxe aqui essa noite. Porque existem pessoas que estão no vale. E Deus quer te dizer uma coisa. Ele vai te dar a vitória. Por mais que você tenha tribulações, você tenha problemas, parece que não tem mais saída. Talvez no pior momento da luta, na parte mais escura da noite, Deus vai dizer para você que as tuas lágrimas vão acabar. Deus está te dizendo nesta noite, aguenta firme, porque Deus vai te dar a vitória. Talvez nessa noite eu esteja falando para uma irmã que o seu esposo é alcoólatra. Irmã, tenha fé. Tudo parece que vai dar errado, não vai dar não. Porque a partir de agora Deus vai trabalhar por você. Talvez você está aqui querendo orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Talvez o teu matrimônio está se desfalecendo ali, está acabando. Não vai acabar não, irmão. Pastor, mas a última gota foi embora. Não foi ainda. Deus vai entrar e Ele fará o impossível. Talvez você está aqui com uma enfermidade tremenda. Você conhece alguém que está sofrendo. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Isaías 43, versículo 13 diz o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Deus trouxe você que está aqui no vale, porque Ele quer que você se erga, se levante e que agora você toque na vitória. Você vai sair aqui nesta noite com o teu psicológico preparado para a vitória. Tem muitas pessoas que ainda não venceram na igreja porque só pensam que tudo vai dar errado. Não, mas não dá certo, não vai dar certo. Não, já tentei. Tire esse pensamento. A primeira vitória é tirar esse pensamento da tua cabeça. E a partir de agora, começa a palpar a vitória. Começa a ver que o casamento está melhorando. Começa a ver que a vida financeira está melhorando. Começa a ver as bênçãos. Vai sonhando que Deus vai concretizando. Eu quero fazer uma oração especial. Esse apelo não é para todos. Esse apelo é para você que está aqui nessa noite. Você tem uma luta tão grande, que você é tão humilde, que você reconhece que por você mesmo você não vencerá. Talvez o teu problema é maior do que você. Mas não diga a Deus que você tem um problema. Diga ao seu problema que você tem um Deus que vai te ajudar. Nós vamos ouvir uma música agora. Este apelo é para você que está nas galerias, você que está aqui nos bancos. Esse apelo é para você que já não aguenta mais. Que você reconhece, Ele é muito grande, eu não tenho como vencê-lo. Mas com Deus, eu já o venci. É você que não tem mais esperança. É você que já não aguenta mais a luta. Irmão, creia na vitória. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele faz aquilo que ninguém imaginou que ele faria. Portanto, durante essa música, se existe alguém que tem um problema tremendo, algo que você luta tantos anos, Deus vai começar a te dar a vitória a partir de agora. Agora você precisa sair para a luta. Fica tranquilo, porque ele lutará por você. Eu nunca vi Deus perder uma batalha. Nunca vi. Agora eu já vi Deus ganhar todas. Durante esta música, você que precisa da vitória, Deus me dá a vitória. Deus salva o meu casamento, salva a minha empresa, salva a minha família, salva o meu esposo, salva os meus filhos, Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Durante essa música, levante-se e comece a utilizar os passos da fé e venha até o altar, porque foi ele que disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus quer coroar os vencedores, mas ele gostaria de conhecê-los aqui à frente. Durante a música, levante-se e venha. Meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jirê, o grande Eu Shaddai. Ele é Deus que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível. Feche teus olhos. Vamos orar. Grandioso Deus, querido Pai, nessa noite nós queremos louvar o Teu nome, porque Tu não és grande, Tu és simplesmente o maior. Grande Deus, talvez nesta noite exista irmãos que estão no vale na vida espiritual. Talvez existam pessoas aqui em nosso meio que estão diante dos gigantes. Aparentemente não há nenhuma possibilidade de vitória. Mas a partir de agora nós reconhecemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ó Deus, se Tu colocaste visão nos cegos, se Tu curou os paralíticos, se tu ressuscitaste pessoas, se tu abriu o mar vermelho, ó Deus, se tu tirou água da rocha, ó Deus, salva os casamentos que estão abalados aqui nesta noite. Ó Deus, talvez existem mães que oram há tanto tempo pela conversão dos filhos. Pai, talvez tem tantos sofrimentos aqui em nosso meio, teu povo se encontra no vale. Mas muito obrigado, Deus, porque é no vale que nós encontramos as maiores vitórias. Portanto, Deus, o teu povo não nasceu para ser derrotado. Nós temos que ser cabeças e não cauda. Nós temos que ser vitoriosos e não derrotados. Portanto, Pai, em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo, coroa esta igreja com a tua vitória. Pai querido, que esse gesto de os irmãos saírem dos seus respectivos bancos, virem para cá à frente, lágrimas nos olhos, no coração, pensamentos positivos, tudo isso sem o teu poder não é nada, mas tudo isso com o teu poder já é sinal de vitória. Portanto, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Talvez tenha irmãos que estão aqui conosco, Pai. Deixar os gigantes nas casas. Cada um vai sair agora, vai encontrar os gigantes da vida. Mas que pelo poder de Deus, ainda nesta noite, possamos ter o prazer de receber a vitória. Dá-nos uma ótima noite. Nós te pedimos estas bênçãos, não porque mereçamos, mas te pedimos com fé, com autoridade, no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Dá um abraço quem está do teu lado e diga assim: meu irmão, você já tem a vitória em nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Irmãos, antes de sair, olhem para cá agora. Eu quero dar um recado em nome de Jesus para todos vocês. Olhe para cá os vivos. Irmãos, nós já estamos caminhando a partir de amanhã, na quarta-feira, nós vamos para as partes finais da semana de oração. Até quarta nós estamos começando, a partir de amanhã nós vamos estar finalizando. Amanhã à noite Deus colocou no nosso coração que a mensagem de amanhã à noite é de reavivamento para a igreja. Então, todos vocês que não são da igreja, pelo amor de Deus, venham amanhã. Se alguém aqui está fazendo plano para morrer amanhã, morre na quinta. Não falta ninguém que está aqui. Irmãos, pelo amor de Deus, se existe algum membro da igreja que não veio hoje ou faltou esta semana, irmão, gasta mais um pouquinho lá no teu telefone, liga para ele, chama todos os membros da igreja, porque Deus vai sacudir esta igreja amanhã à noite. Amanhã é uma mensagem de reavivamento. Nós vamos pregar aqui dentro, porque se a gente pregasse no cemitério, ressuscitaria uns 30. Então, irmão, em nome de Jesus, Deus abençoe e todos nós aqui. E último conselho, quando você for dormir hoje à noite, não esqueça, feche os olhos, tá bom? Deus abençoe, até amanhã.